já chegou. Iemã já chegou, menino rei. Iemã já chegou. Iemã já chegou, menino rei. Iemã já chegou. Iemã já chegou, menino rei. Pede salompas pro papai que esse frio é de geló. Que de tanto se rebaixar, ponto culpa o sol. Coque formol não é omeprazol. E quem paga pau pra elite menor passe o cerol. Às 4 da manhã lota uma van. Depois pegar um trem sentido Vietnã. Bater cartão, olha a cara do patrão. Como Loki desse aí vai mandar nos meus irmãos. A vala é free, jogo é sujo. Luto contra esse absurdo. Mausoléu de ouro e prata pra aquele que rouba tudo. E fala como ao povo do subúrbio. Suzei na favela, cê é quem? Não foi eu que fiz a guerra e todo dia morre alguém. Enquanto isso, a elite aplaude seus heróis. Pacote de Seven Bar. Iemã já chegou. Iemã já chegou, menino rei. Iemã já chegou. Iemã já chegou, menino rei. Ao corpo lençol, favela não é pogobol. Quer falar mal dos pretos, lave a boca com pinho sol. Nas redes, comentários e um follow, no, no. Eu não vim pra te agradar, eu sou favela, lol, lol. Escola, educação é caixão lacrado. Eles gostam de humilhar e o ódio vem do de... Todo secundarista é um alvo marcado. No Brasil, professor apanha, é processado. A fé é lindo, amor é o fruto. Luto contra esse absurdo. Mausoléu de ouro e prata pra aquele que rouba tudo. E fala como ao povo do subúrbio. Suzei na favela, cê é quem? Não foi eu que fiz a guerra e todo dia morre alguém. Enquanto isso, a elite aplaude seus heróis. Pacote de Seven Bars. Iemã já chegou. Iemã já chegou, menino rei. Iemã já chegou. Iemã já chegou, menino rei. Iemã já chegou. Iemã já chegou.